costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Tal como prometido, hoje a mais um programa Palavras de Esperança, hoje com o Sr. Padre António Loureiro, nesta sexta-feira, dia 11, e como já sabe, com reposição no próximo domingo, dia 13. Muito bom dia, Sr. Padre, obrigada por estar connosco nesta manhã. Muito bom dia, Beatriz, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto podermos partilhar um pouquinho da vida da Igreja e, sobretudo, com olhar na liturgia do próximo domingo. A palavra de Deus é sempre inspiradora, às vezes um bocadinho surpreendente, mas vamos ver, tem sempre mensagens muito atuais, muito a propósito para todos nós. Muito bem, e hoje queremos deixar um beijinho especial para alguém, é assim? É verdade, então um beijinho muito especial para a Liliana e para o Jaime. Temos mais um menino que nasceu, e então olha tudo, e um abraço também muito grande para o pai, para o Mateus, para o irmão, pronto, que o Senhor a todos nos ajude, ajude esta família, e pronto, e também na Liliana cumprimentamos todas as mães, com a alegria de terem um bebê, parece que tudo correu bem, e isso é motivo de renovar a alegria para todos nós. É isso mesmo, um beijinho especial para a nossa Liliana, que então foi novamente mãe. Prosseguimos então com alguns avisos importantes então de deixar. No último domingo realizou-se a reunião do Conselho Pastoral de Arciprestrado, Sr. Padre. Exatamente, é um momento muito importante em que pretendemos, como arciprestrado, e o arciprestrado é muito extenso, vai desde Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil e Pampilhosa, mas tivemos um momento com os leigos, portanto com os cristãos, de poder refletir sobre a proposta do Sr. Bispo para este ano pastoral. E a nossa reflexão foi muito interessante, penso eu, e foi sobre o chamamento, a formação e o envio dos colaboradores. E o Sr. Bispo convidava-nos a refletir justamente sobre isto, o chamamento das pessoas mais aptas, humanas e espiritualmente, para poderem colaborar na vida da Igreja. Portanto, antigamente era o padre que fazia tudo. Agora precisamos de pessoas leigos disponíveis e também com a capacidade humana e espiritual para poderem ser chamadas, depois receberem formação. Há formação específica, momentos de encontros, de reflexão, de formação bíblica, mas também é a formação que vem pela participação habitual na vida da comunidade. Uma pessoa que participa habitualmente na Eucaristia vai recebendo muita formação. Bem, se tiver com um bocadinho de atenção, não é? Às vezes estamos na missa sem só postar. Mas estando, vamos escutando, vamos ouvindo, e aquilo vai sendo uma formação cristã muito importante. Escuta-se a palavra de Deus. O problema é que às vezes vamos à missa e depois não, parece que não ficou nada, não nos lembramos de nada, não é? Mas não, participar na Eucaristia é ir à procura do alimento da palavra de Deus, também da explicação da homilia, da celebração em comunidade, onde o Senhor se faz presente, e tudo isso é muito importante. E depois também o enviar. Enviar quer dizer confiar uma missão. Isso implica também tempo, disponibilidade e capacidade para depois poder comunicar aos outros. Então é um momento importante em que a Igreja tem estado, desde o Concílio Vaticano II, muito atenta, e sentimos esta dificuldade, até pela urgência, não é? Às vezes as urgências levam-nos a descobrir o essencial. A urgência por faltar sacerdotes, muitos sacerdotes idosos, muitos sacerdotes já com pouca disponibilidade, é uma urgência, mas depois descobrimos o essencial. O essencial é que pelo batismo todos somos cristãos e missionários, quer dizer, enviados pelo Senhor. E então vamos redescobrindo essa vocação batismal, e oxalá possamos ter muitos leigos voluntários e capacitados para poderem, em nome da comunidade, em nome da Igreja, também dar testemunho da sua fé e até animarem celebrações dominicais, animarem reuniões, como já fazem com a catequese, mas outras dimensões da vida comunitária e da vida cristã importantes, e que os leigos têm uma palavra fundamental a dizer. Portanto, e o Papa tem falado muito nisto, e o nosso Bispo, portanto, ir descobrindo pessoas, chamando pessoas que possam atuar em nome da Igreja ou serviço da Igreja. E também neste contexto, especialmente os jovens, não é? Ultimamente tem sido muito difícil o trabalho com os jovens, porque, enfim, acabam por ter muitas ocupações, muitas atividades, muitas. Então também um chamamento de jovens cristãos que se disponham também a colaborar na comunidade e a serem um rosto jovem de Cristo. Também tanto precisamos hoje na Igreja. Muito bem, e esta altura também dar conta de que o Dia Mundial dos Pobres será celebrado no próximo domingo. Exatamente, o Papa tem uma sensibilidade especial pelas pessoas mais em maior dificuldade. E ele instituiu o Dia Mundial dos Pobres, para que a Igreja também reflita nas pessoas e naquele que é pobre. Não propriamente para dar uma esmola, mas como uma dimensão da vida humana que é preciso respeitar e ao mesmo tempo ajudar, mas no sentido de promover, não é? Então teremos este Dia Mundial dos Pobres, que tem como tema Jesus Cristo fez-se pobre por vós. Então o Papa chama a que também nós entremos neste sentido de pobreza espiritual, como Cristo fez pobre. Nós nos façamos pobres para acolher o pobre e estar com o pobre, e não simplesmente olhar de cima para baixo, como aquele que de alguma maneira desvaloriza ou se põe com um ar mais orgulhoso ante humilde. Jesus fez ao contrário. Um dia de reflexão. Exatamente. E também da ação. O Papa até costuma fazer um almoço com os pobres, dizer, olha, nós somos pobres. Pobre é ser irmão. Nós somos, que vivemos pobre com o pobre, nos sentimos todos irmãos. E penso que esta é a mensagem fundamental. Não há aqui, na vida cristã, fundamentalmente somos irmãos. E é bom que de vez em quando sintamos também esse dinamismo da fé e nos sintamos dessa maneira com os outros. E olhando ainda para o fim de semana, o Crisma, que acontece no próximo sábado. Sim, não neste sábado, mas sábado 8, né? No dia 19, que efetivamente teremos o Crisma connosco. Temos cerca de 60 pessoas que se vão crismar, entre jovens e adultos. Haverá ainda um grupinho que vem de coja, que acrescenta. Mas dizer também que é um momento importante em que os que se vão crismar recebem o dom do Espírito Santo para a missão, para terem a força para testemunhar a Cristo. Muitas vezes acontece é que recebem o Espírito Santo para se irem embora e nunca mais aparecem. Mas é exatamente ao contrário. Receber o Crisma é receber a força do Espírito Santo para poderem ser enviados em nome de Cristo para a missão, para testemunhar a Jesus. Dizer também que este Crisma vai ser na Igreja do Ervedal. A igreja acaba por ser pequena para tanta gente, porque são muito jovens, para mais padrinhos, para mais familiares. Portanto, pedíamos às pessoas que não estão diretamente envolvidas no Crisma, que não participam, porque não apareçam, digamos assim, porque depois não teremos lugar, reservarem então a igreja para os que se vão crismar e seus familiares. E pronto, e convidar todos aqueles que não são crismados, que se possam, adultos, que se possam inscrever no Crisma de Adultos, que há todos os anos uma formação com essa finalidade, e os jovens que se inscrevam também. Às vezes eu vou encontrando, falo assim, às vezes os batizados, então não andas na cantão, não andas, vamos lá, vamos também tu, porque isso é bom. É a formação para o Crisma, é refletir a vida pessoal, o crescimento humano, cultural, mas também espiritual, também de valores. Descobrir que a proposta cristã do amor é mais interessante que a proposta, muitas vezes, do egoísmo, da autossuficiência, de ser mais que os outros, às vezes até esmagando, no olhar meios. Eu penso que a mensagem cristã é uma mensagem muito equilibrada, parte de Cristo, e Cristo diz que Deus é amor. Portanto, a mensagem cristã vai pela linha do amor, pela linha da fraternidade. E acho que são valores, penso, valores muito importantes que todos temos que redescobrir e pôr em prática, não é? Porque quando nós somos capazes de amar o próximo, o coração liberta-se e somos mais autenticamente humanos. Muito bem, ainda vamos a tempo para lançar uma vez mais o convite para a formação ser catequista. Diz uma vez mais, não sei se será a última, se calhar já é mesmo a última, porque eu convido para todos os nossos catequistas que ainda não se inscreveram nesta formação, já tínhamos dito, portanto vai ser realizada aqui na nossa unidade pastoral. Devia ser em Coimbra, mas pronto, atendendo às distâncias e para facilitar a participação. Então convidava todos os nossos catequistas que se possam inscrever para que a catequese tenha qualidade espiritual e qualidade humana. Um catequista que não está formado não pode dar uma boa catequese. Um catequista que não descobre a importância e o valor do cristianismo, da fé cristã e o compromisso que isso implica, não pode ser um bom catequista, e as nossas crianças não vão ficar bem preparadas. E aliás, muitas vezes a reflexão que fazemos é essa: porquê que chega ao Crisma, ainda nesta reunião do Conselho Pastoral do Arciprestado, chegamos ao Crisma e vamos todos embora, não vale a pena fazer o Crisma aos nossos jovens? Ou então outro pensamento é: será que a catequese está a ser bem realizada? Não teríamos que olhar é para o modo como damos a catequese? Então, o convite a todos os catequistas da nossa unidade pastoral que se inscrevam com os seus coordenadores para podermos ter aqui este ano uma boa formação para... Aliás, é um programa novo, que é Ser Catequista. É uma formação ampla da vida cristã, dos valores cristãos e da metodologia da catequese, para que todos possamos realmente encontrar, ter gosto em dar catequese e em dar bem a catequese. Como qualquer outra profissão, como um médico, também tem que ter a sua formação. Exatamente, bem, não é bem igual, porque isto aqui não é o problema de trabalho, é um voluntariado, não é? Está a ver, não é um trabalho remunerado, é voluntariado, mas implica exatamente esse mesmo cuidado que está a dizer. A diferença é essa, não é? Que é portanto, é um espaço voluntariado. Agora, fazer um voluntariado pode fazer mal, não sei se vale a pena. Esse é que é o desafio. Portanto, então, a importância da formação. Exatamente. Vamos olhar então para a liturgia do domingo 33º do ano C. A primeira leitura afirma que o Senhor virá trazendo o prémio ou castigo. É engraçado. Estamos no final do ano litúrgico. Este domingo é o 23º domingo, depois está a festa de Cristo Rei e logo a seguir vem o Advento. Então, nestas semanas finais e neste domingo, as leituras vão tudo para o final dos tempos, para o fim. E o final dos tempos para o cristão é quando Jesus, a segunda vinda de Cristo. Então aparece este texto do Antigo Testamento, escrito no ano 430 a.C., portanto há 5 séculos, e mais os 21 que estamos, portanto há 26 séculos, e fala como se fosse linguagem absolutamente atual. É uma coisa muito curiosa. Aliás, a Bíblia tem essa realidade, é a palavra viva que nos fala hoje. Então Malaquias, que é um profeta do pós-exílio, quando regressaram depois de terem estado no exílio da Babilónia, e o povo andava assim um bocadinho descontente porque queriam a restauração da religião judaica e da força do templo e das coisas todas, e as coisas não aconteciam logo. E as pessoas estavam assim um bocadinho para desanimadas. Então aparece este profeta, Malaquias, a dizer coisas muito interessantes. Diz assim: há de vir o dia do Senhor ardente como uma fornalha, e são como a palha todos os soberbos e malfeitores. Portanto, no fundo, é o Senhor vem, mas tem cuidado, não sejas aí como palha que se queima. Mas depois diz também: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo o seu raio de salvação. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vivemos neste tempo de espera. O Senhor está iminente, o Senhor vem, mas que quando o Senhor vem e se encontra connosco, eu não seja como palha, porque a minha vida é no vazio, é de ser soberbo e malfeitor, dizia a leitura. Mas hoje vivemos a mesma coisa. As pessoas estão iguais. O tempo é como se não tivesse passado. Mas, para aqueles que são fiéis ao seu nome, dizia, nascerá o sol da justiça. Então, o convite é este, não é? Esperamos que o Senhor venha, mas o tempo de agora, que sejamos justos e retos no nosso proceder, para que em Cristo encontremos efetivamente um sol, um raiar de uma aurora que a todos nos desperta e nos faz bem. E prosseguimos para a segunda leitura, uma afirmação muito atual: quem não quer trabalhar também não deve comer, assim diz São Paulo. Exatamente, a segunda leitura de Salonicenses. As cartas, os de Salonicenses, são os primeiros escritos do Novo Testamento. São Paulo, pelos anos 50, escreveu a primeira carta e depois escreve a segunda carta. E justamente neste tempo, que ainda era muito próximo, anos 50, 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, havia a expectativa que o Senhor viria muito rápido. Tinha ido, mas que viria, e toda a gente esperava que fosse ainda durante o tempo presente na vida. E então muitos caíram na ociosidade. E dizia São Paulo, não é? Portanto, ele dizia isto: ouvimos dizer que alguns de vós vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho algum, mas ocupados na futilidade. É como hoje, não é? Muita gente vive na futilidade, ocupados em não fazer nada. Bem, agora temos apoios sociais, não é? Até há sempre problemas com os apoios sociais. Há uns que são muito justos e muito necessários, mas há outros que parece que é para estas pessoas que vivem. Então o São Paulo diz: não, quem não trabalha que também não coma. Não esteja a comer à custa dos outros. Tem que haver uma atitude de responsabilidade. E põe-se a si mesmo como exemplo, não é? Sabes como deveis imitar-nos. Pois não vivemos entre vós na ociosidade, mas trabalhamos e esforçamos com as nossas mãos. Portanto, o convite para que todos se esforcem e não te vivam à custa dos outros. Portanto, já nessa altura aparecia este problema. A todos ordenamos e recomendamos em nome do Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente para ganharem o pão que comem. Isto dizia São Paulo à comunidade cristã. Hoje sabemos que a segunda vinda não é tão rápida, não foi no tempo de São Paulo, como ele esperava. No final de segundo, as suas cartas eram mais dizer: olha, o Senhor está a tarde em vir, portanto não é iminente. Portanto, vamos todos também nós esforçar-nos e construir a comunidade e ser justos e colaborar com o melhor que nós temos. Nós às vezes vivemos com a mesma atitude. Não temos nesta expectativa da vinda imediata do Senhor, mas temos a expectativa do bem viver na vida presente, vivendo à custa dos outros, à custa das heranças que recebemos, à custa de tantas coisas, sem termos esta proatividade de colaborarmos, sermos colaboradores na construção de um mundo mais justo e de uma sociedade mais fraterna. E até na Igreja, não é? Portanto, no fundo, este trabalhar na Igreja é também para cada um colaborar, como dizíamos no início, chamar, formar e enviar. Assim deviam ser todos na Igreja. Toda a gente na Igreja devia ter uma missão a cumprir e não simplesmente ser consumidores de sacramentos. Vou à Igreja para receber aquilo que eu necessito e satisfazer aquilo que eu necessito. Não, eu vou à Igreja para colaborar. Para haver um maior envolvimento. Exatamente, e toda a gente na Igreja devia ter uma missão a realizar e não ser simplesmente aquele passivo que consome aquilo que necessita, que vai à procura da resposta às suas necessidades. E portanto, este trabalhar, ganhar o pão que se come e não vê no céu, também tem a ver com isto. Quer dizer, na vida da Igreja, todos devíamos trabalhar. Há pessoas que se dedicam muito. Olha, eu tenho que tirar o chapéu a alguns colaboradores das nossas paróquias, que se esforçam muito para que as coisas funcionem. E realmente, graças a essas pessoas, a comunidade é dinâmica e está em caminho positivo. Se não fossem pessoas que dão um pouquinho, dão um litro, digamos, nós dizemos na nossa linguagem, a Igreja seria muito mais passiva, muito mais afastado da realidade social. Quando há pessoas que se empenham, como dizia nesta linguagem de São Paulo, então a comunidade é dinâmica. Mas porquê é que são alguns e os outros não? Porquê? O batismo é para todos, o chamamento do Senhor é para todos. Algumas pessoas são sensíveis a esta necessidade da Igreja e dão o seu melhor, trabalham ativamente, e outros vivem na ociosidade, sem fazer coisa nenhuma, ou noutras palavras, consumindo sacramentos, consumindo ou participando na Eucaristia, mas pronto, como algo que é para mim, e não prestando na Igreja como algo a quem eu devo, com quem eu devo colaborar, a quem eu devo dar o melhor de mim. Então fica também este convite muito importante, né, nessa perspectiva do programa, do desafio do Sr. Bispo, né, de detectar pessoas boas e de que possam colaborar, formar e enviar. Portanto, este chamamento é para todo batizado. Na paróquia, todos deviam sentir necessários e deviam oferecer-se para colaborar em algo que possam fazer para o bem de todos. Muito bem, ficamos então com a primeira e segunda leitura. Tempo agora para olharmos para o Evangelho. Fala do final dos tempos e da perseverança no meio das perseguições. Exatamente, portanto, é o que ele estava a dizer. Portanto, todas as leituras vão nesse sentido. E aqui o Evangelho recolhe o Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, em que Jesus olha para Jerusalém e vê a grande cidade, mas ao mesmo tempo Jesus, ante Jerusalém, tem uma atitude muito curiosa, chora ante Jerusalém. Porquê? Porque vê a magnificência do templo, a cultura, a religião judaica, que foi tão importante, mas sente que tudo aquilo vai ser destruído. E a interpretação espiritual é porque não acolheram a Cristo. Obviamente, Jerusalém foi destruída, arrasada, no ano 70 depois de Cristo. Portanto, aquilo com os romanos, os judeus eram muito resistentes e o Império Romano perdeu a paciência, então arrasou tudo, deitou tudo abaixo e expulsou os judeus da terra para o exílio, que veio até ao século XIX e ao século XX. Portanto, o Estado de Israel não existiu desde a seguir Jesus. Israel foi destruída e os judeus dispersos, expulsados do seu território, até que depois no século, final do século XIX e depois da Segunda Guerra Mundial houve o regresso a Jerusalém. E os problemas que existem hoje com os palestinos têm muito a ver com isto, não é? Entretanto, durante aqueles séculos todos a terra de Israel foi ocupada pelos palestinos e agora vieram os israelitas e reassumiram o seu território bíblico do tempo antigo, e os que lá estavam, portanto, ficaram em conflito. E temos ali este conflito entre Israel e Palestina, e que tem a ver um bocadinho com esta perspectiva do final dos tempos. E então, o Senhor, neste Evangelho, o que vem dizer é que há de haver muita perseguição, há de haver muitos sinais de cataclismos, para que anunciam o que hão de vir antes desse final dos tempos. Mas diz o Senhor, olha, e tudo isto que vai acontecer, todos aqueles que vos vão perseguir, olha, haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu, mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E o Senhor também não diz que isto seja mal, diz é, assim tereis ocasião de dar testemunho. Portanto, o importante é que mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade, o cristão dê testemunho da sua fé ante os outros. E diz, tendo presente em vossos corações que nem tendes que preparar a defesa, porque eu vos inspirarei palavras sábias para poder resistir àqueles que vos perseguem. Diz, nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. E conclui o Evangelho assim, pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Esta palavra perseverança é muito interessante. Quer dizer que a pessoa na dificuldade ou na perseguição não se vai abaixo, não desiste, não abandona. Uma fé mal formada leva justamente a isto. Vem uma dificuldade, abandono, desisto. Veio algo que eu queria, uma coisa, não me deu essa coisa que eu queria, ou dizem que não é assim, abandono, não quero mais saber. E às vezes até com catequistas, está a ver? Um catequista que diz, ah, não é assim, não é como eu quero, então vou-me embora de ser catequista. Ora, estamos a ver que é um catequista que persevera nas dificuldades. Quem abandona não tem formação adequada, não tem formação boa. Ah, eu fiz uma promessa e o Senhor não me fez o que eu queria, nunca mais quero saber, nunca mais vou à igreja. Mas isso não é fé cristã, isso não é fé de Cristo. Fé de Cristo é, enfrenta a dificuldade, enfrenta e mantém-te fiel, persevera, porque é essa perseverança que te levará a, como diz o Senhor, salvarás a tua alma. Essa perseverança que te levará é que o teu coração seja firme e te mantenhas de pé, mesmo no período difícil ou mesmo no meio da perturbação. Então eu diria que estamos neste tempo em que somos convidados a encher o nosso coração de esperança, a encher o nosso coração de otimismo, a sermos colaboradores da vida da Igreja. E a Igreja não é para fazer a minha vontade, não é para ser como eu quero, é para que eu colabore com a mensagem de Cristo. O centro da Igreja não sou eu, nem é cada cristão. O centro da Igreja é Cristo, e cada cristão deve estar ao serviço de Cristo, acolhendo a sua palavra e esforçando-se, como Nossa Senhora, para a pôr em prática. Isso é que é ter a fé. Quando eu estou na Igreja para defender o meu interesse, já perdi o horizonte da fé. Então já estou a ser como muitos cristãos ao longo da história, não é? Logo no início apareceu uma coisa muito curiosa, que era, havia apóstolos que faziam sinais. Então apareceu Nimas também, alguém que era importante, e dizia, ah, mas eu quero ser também fazer sinais, dou dinheiro para que tu me dês esse som para também ser importante. E São Pedro, antes disto, ui, o que é que tu estás a dizer? Deus-lhe ali, fulminou logo, ele até diz que o Senhor até morreu. Quer dizer, no fundo, quem está à procura de si mesmo através da fé, está na morte. Não tem futuro. E então vamos pedir ao Senhor é que nos dê essa outra visão, que é, eu estou na Igreja para servir a Cristo, para que a fé de Cristo entre no meu coração. E quando eu sirvo a Cristo, recebo então o que Cristo dá, que é paz, é amor, é esperança, é fortaleza, é capacidade de amar o outro em qualquer situação, é capacidade de viver com esperança no meio das maiores dificuldades. Fé, fé, esperança e caridade. Portanto, no fundo é a esperança que me leva, no meio do tempo presente, das falas, a viver com os olhos postos no Senhor, abandonando as suas mãos e sabendo que dele virá a recompensa, e sem medo de que o fracasso me alcance. Então fica este convite para que também para que todos os nossos ouvintes possamos ter esta perspectiva. Eu estou na Igreja para servir o Senhor, eu estou na Igreja esperando em Cristo, e dele, ele é a minha recompensa. Ele me há a dar também, como dizia a primeira leitura, a recompensa se eu me mantenho fiel e se sou capaz de ser de viver na fidelidade ao Senhor. Muito bem, são então as leituras para o próximo domingo. Estamos na reta final do nosso programa. Claro que não poderíamos deixar de ter esta sugestão musical, como é habitual. O que é que nos tem a dizer sobre esta música de hoje? Então, é uma música litúrgica que se canta na Eucaristia, e até o que vamos transmitir é o final de uma Eucaristia, em que fala justamente o tema este: no final dos tempos virá o Senhor. E é isso que todos nós esperamos, continuamos à espera. Depois da consagração disse: vem Senhor Jesus. Portanto, é a expectativa do cristão, sabendo que a vida do Senhor corresponde à plenitude da história, à plenitude do ser pessoal e à plenitude também da Igreja. Então vamos com este pequeno, é um cântico pequeno, é quase um refrão, mas ficamos então com esta mensagem, com um cântico litúrgico que nos fala desta vinda do Senhor e da alegria com que esperamos encontrar-nos definitivamente com Cristo Jesus. Vamos então escutar. Então esta é a sugestão musical de hoje, e estamos já prestes a terminar este programa, Sr. Padre. Pronto, ficamos assim. O Senhor virá e nós iremos ao seu encontro. Essa é que é a boa notícia. Portanto, nós não estamos aqui perdidos, não somos aqui pessoas fracassadas, nem que acabamos no túmulo e já está tudo. Não. O Senhor virá e nós iremos ao seu encontro. E todos iremos ao seu encontro. São Paulo também dizia: os vivos e os defuntos, todos iremos ao seu encontro. É plenitude. E oxalá esse dia, um dia, algum dia, há de encher o nosso coração de perfeita alegria, que é a alegria de sermos filhos de Deus. Podemos descobrir-nos profundamente amados por Deus, e também nós podemos amar profundamente o Senhor. Muito obrigada, Sr. Padre. Voltamos então a encontrar-nos num próximo programa. Bom dia para todos. Muito obrigado também por poder estar convosco e vós connosco. Palavras de Esperança, às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.